Tchuca, playboy. É o Romeu. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar o amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar o amor. Cintilante, mais belo é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. Com o sol e a mais linda luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar o amor.